Pá, eu estava a pesquisar sobre o Mario Galaxy e viram o screenshot que está na Wikipédia. É isto. What the fuck? Holy shit! Ele está enfiado dentro do ânus do Yoshi. E o que é que está a sair da boca do Yoshi? Que ele passa pelo estudo digestivo todo, não? É meu. Que nojo. Está enchendo todo. Isto só, bem, confirma, só confirma que o Mario foi inspirado no Ron Jeremy. Here they come. Incoming! Olá e bem-vindos a mais um Rumblecast, meus caros Rumble Pokémons. Daqui fala o Kamikaze Tutor, Carlos Leituga. E comigo tenho o Grey Fox, o Manuel. Esqueci-me do teu último nome. Merda. Correia. Manuel Correia. Isto está a começar, já é a terceira. Vocês não vão ouvir as outras vezes, mas isto já é a terceira vez que estou a tentar começar o raio do podcast. Estamos aqui também com o Mega Ati Orotnov do Rovnir, o André Leal. Ué. Como é que queres que a gente se chame? Tipo, é Mega, Mega. Ati. Chama Mega, é só. Mega. Mega. Mega. Mega. E temos aqui o Marco Aurélio, o Hemogroup Yuke. Olá a todos. Confio dizer o meu nome. Caiu? Não, eu liguei uma gravação que tinha aqui à parte. Não, eu vi o truque, ele sacrificou o meu apelido para conseguir dizer o teu nick. Ah. Sim, isto é uma base de sacrifícios. É que é uma coisa engraçada, é que cada vez que eu começo a gravar eu pronuncio tudo mal. Já acontece-me. Já pronunciei Modern Warfare muito mal, Call of Duty, e ou Duty, ou Doofy. Epá, não. Isto é, que é horrível, eu sou eu que estou a editar o podcast. Call of Duty. Então quer dizer, no Call of Duty 5 houve a cena dos zombies, agora é vampiros. Agora é vampiros. E usam o Buffy. Ok, está bem. Pois é, nós não tivemos um podcast há duas semanas atrás, porque combinámos isto tudo mal e acabou por não haver ninguém disponível para fazer o podcast. Mas não há problema, este aqui vai ter 3 horas, não se preocupem, somos mais simpáticos os nossos fãs. E vamos já começar com a notícia do ano, do milénio, não é, Marco? Exato, o Rambopack vai estar na XL Party em Oeiras, tá? Portanto, se quiserem lá ouvir umas pastas de pescada, conhecer uns quantos mandriões que andam aqui a escrever, passem por lá. Mas quem é que de nós vai lá estar? Ninguém. Foi, durante. Pois isto durante a semana é um bocado complicado. Isto é, parece que não, mas isto é pessoal de trabalho. E pronto, é um bocado complicado andar em feiras. Em dias. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas pronto, se nos passarem por lá no sábado ou no domingo, é muito mais provável que encontrem lá mais Rumble pequenos por lá. Creio eu que sexta e domingo esteja lá pessoal do site. Não sei como é que será nos dias entre, mas é que anda tudo com trabalhos de verão e com vários planos megalomaníacos e é um bocado complicado para marcarmos presença, mas temos lá a nossa querida betoneira. Exato, e não é betoneira no sentido metafórico, é mesmo uma betoneira com cascalho. Eu creio que um dia, se o Rumble Pack abrir o seu próprio estúdio, o seu próprio gabinete, essa betoneira vai ser muito boa para tirarmos artigos ou calhas, para decidir quem é que escreve sobre o quê. Exato. Acho que se realmente era tipo aquela tombola para misturar os papéis e assim, como até para o próprio podcast, assim se calhar podíamos começar a gravar antes das 11. Mas pronto, oh, eu. Quem não tiver medo e quiser se aproximar da betoneira pode ir lá tirar algum cascalho, neste caso já em sentido figurativo. Alguns quotes muito conhecidos de algumas personalidades da indústria que também não fazem mais nada na vida que é cuspir cascalho. lá está, este nosso podcast é o nosso cantinho de cuspanço de cascalho. E vamos começar já com os jogos que o pessoal tem jogado. Eu nem sei se o pessoal se importa de ouvir isto, mas é interessante, dá sempre uma bela conversa. E como há aqui gajos que raramente jogam mais do que outra coisa, podemos sempre gozar um bocado. Portanto, vamos já começar aqui com o Ati. Já recuperaste a tua conta do World of Warcraft? Não recuperei a minha conta e não tenho jogado portanto World of Warcraft, só tenho jogado mesmo Heroes of New Earth. De vez em quando lá faço um jogo ou outro com amigos meus e é só isso. Resumo-se isso. Meu, não experiencias outras experiências da vida. É verdade. Ai. Ultimamente não tenho experienciado mais nada para além de Heroes of New Earth. Ah pá, vergonha. Ainda por cima agora com um Scribblenauts a sair. Estou curioso porque quero ver se arranjo o Scribblenauts, mas... Mas não é da Capcom, portanto... Não. Pois, não. Fica assim em segundo plano. Fica para mais tarde. Portanto, se não é Capcom, já sabem como é que é. Pois, e é exatamente Scribblenauts que eu tenho andado a jogar, ao ponto de já ter conseguido crashar o jogo. Uma coisa interessantíssima. Pus-me a meter mimos a torto e a direito. Acabou por crashar o jogo de uma maneira engraçada. Mas não vale a pena estar aqui em pormenores. O jogo é fixe, o jogo é racista, segundo as notícias que temos lido agora, é que é extremamente racista. E tu metes escreves showgirl e aparece uma rapariga africana com um tutu, e se meteres melancias ou frango assado no outro lado do ecrã, ela vai a correr atrás daquilo e devora aquilo em um segundo. Isso é tão estúpido, eu nem sabia desses estereótipos. Isso é mesmo coisas dos Estados Unidos. Yep, Kentucky Fried Chicken. Aparentemente até coisas tão simples como um melão podem ser conotadas com racismo. Sambo. Nem só melão ou melancia. Alguns tipos de sumo já são considerados, já têm conotações racistas nos Estados Unidos. Sumduva, exatamente. Yeah. De resto não tenho andado a jogar mais nada. Eu voltei a aprofundar o meu vício de Team Fortress 2, agora com o meu portátilzinho bonito. Ai, tão fofo, tão giro. Consegue ser tão potente como um desktop, portanto isto é um feito único, encontrado. Isto já é outro portátil. Não é aquele que andavas-te a queixar há umas semanas atrás? Não, esse já se foi. Tchau. Beijinhos. Mas, epá, yeah. Mauro, o que é que tens andado a jogar? Jogos novos está de gesso. Para mim, só tem mesmo sido Ridge Racer 6. Ridge Racer! Não, mas a sério, já. A verdade, acho que já não se fazem jogos como aquele. Jogos arcadas com música original, percebes? Não é só música licenciada. Oh, come on. Tu estás a meter o Ridge Racer acima do Daytona? Estou a dizer jogos. Hoje em dia já não se fazem jogos assim. Quando eu falo no Ridge Racer, estou a falar no Daytona, estou a falar em muitos outros. Ah, sim, já compreendo. Jogos de arcade. Sim, realmente está assim um bocado escasso. Pá, eu ainda me diverti um bocado com Burnout Paradise. Era bastante arcade, mas era muito secante quando tu tinhas de voltar atrás ao ponto de partida, certo, para começar uma corrida. Acho que eles lançaram patches para isso, mas nunca cheguei a experimentar. Interesting. Tem um motor gráfico impressionante. As informações dos carros são excelentes. Eu comprei o Paradise para 360 e ainda nem o abri. É que eu andava a jogar no PC. Andava a jogar no PC e depois decidi, ok, eu vou comprar, mas é isto para a 360. É que eu ia-te perguntar como é que tu conseguias jogar sem tirar da caixa. Com plástico, ainda é mais difícil. Yeah. Eu desmonto a 360 e monto-a dentro da caixa. Faço uma 360 slim. Isso é para proteger os CDs, para não riscar. Risca a caixa primeiro. Yeah. Funciona como se fosse um VHS. Lá na caixa dentro. Beta Max ou assim. Ai, saudades. Tu e tu, Manuel, andas a jogar? Bem, há umas constantes que passam das outras semanas para esta, mas acabei finalmente o BioShock. Uou. É verdade. Depois de uma altura em que me parecia que o jogo estava a ficar monótono, mas afinal era por eu ser mau. Sim. Eu fiquei sem recursos, sem Adam, sem coisas para recuperar a saúde, sem dinheiro, sem balas. E naquela altura estava a ver que eu não ia conseguir avançar, mas andei ali um bocadinho a escarafunchar tudo o que eu encontrava e acabei por conseguir continuar e ir até ao fim. Aquilo, eu pensava que já tinha apanhado com muitos spoilers, mas aquilo ainda conseguiu dar-me boas surpresas. Eu não vou agora dizer quais são, que é para não gozarem comigo. Ou também para não ser eu a dar os outros spoilers, mas... Atlas e Fontaine. Tá muito... What? I didn't get it. Se ainda não jogaste, ainda bem. O Falco não jogou, não apanha. Mas é fixe, o jogo tem muito bom ambiente. Tenho pena que o meu computador não dê para correr aquilo como merece. Mas ao menos ainda tinha tudo no médio. Quer dizer, este, mais do que o médio. Este portátil corre tudo no máximo. Que placa é que tens nisso? Uma Radeon 4680. Ah, não é mal. Acho que é quase 4680. Não tenho aqui o número ao certo, mas acho que é mais ou menos isso, porque eu andei de voltas e voltas e voltas a tentar decidir qual é que era. Mas, yeah, this one's really cool. It will last you for 6 months. Não, não estou no lugar. Ei, pera lá, eu ainda andava a jogar Splinter Cell 1 no meu Pentium 2300. Hã? Aquilo é que era puxar pela máquina. Okay. E depois do BioShock fui pegar novamente para ver se ao menos experiencio a última parte do jogo no Psychonauts. Isto tem bom gosto. É que eu faço, eu sou daqueles tipos que tem tantos jogos que queria jogar que faz uma lista e faz uma triagem. Depois vão, há vários que vão saindo e alguns estão lá sempre, e o Psychonauts continuava lá porque, epá, aquilo era tão original que eu queria saber o que é que havia mais lá, já que eu não conseguia prever. E garanto, já passei da parte a que tinha passado, a que tinha chegado da outra vez, e não conseguia prever o que vinha a seguir. Acabei de entrar no famoso Milkman level. Só dei lá uma volta, mas ainda não o passei, e é tão genial, é tão diferente. Isto depois de já ter sido um enorme numa cidade de peixes. É mandar prédios Godzilla. Abaixo. What the fuck? É lindo. Psychonauts, a sério. Eu não sei como é que o jogo não vendeu, mas é um dos melhores jogos de plataformas que existe. É um dos melhores porque é tão variado. E então, tem mais algum jogo assim bom para recomendar ao pessoal? Porque estas pérolas perdidas na imensidão de FIFAs e PES cá em Portugal. E 5 stars. E 5 stars e lips dos... Dos morangos um dia, ou dos desertos, ou assim, não sei. Continuo a dizer, deviam fazer um 5 star Pimba, isso ia vender que se fartava. A sério, eu não me importava de jogar um 5 star Pimba, mas importava-me de jogar um morangos com açúcar. 5 star anda mal. Não, a sério, muita gente ia comprar pelo gozo, tipo, a oferecer. Outras pessoas iam dizer que era no gozo, mas era porque realmente gostavam de algumas músicas. E toda a gente queria ter isso nas festas. Nas festas toda a gente ia querer. Se aposta. Isso ia vender mais do que, sei lá, o Rock Band Beatles. Cá em Portugal, óbvio. Claro. Opa, mas um 5 star morangos com açúcar também, não é para sair de Portugal. Espero. Oh, God. E é bem, vamos começar agora com as notícias, que é... Alguém que lhe devia mesmo tirar o microfone da frente, não é para cantar, mas é mesmo de parar de dizer as porcarias que diz, é o David Jeff, que ele não lhe tiraram o microfone, mas ele próprio decidiu calar-se durante 6 meses, afastar-se completamente da internet e não dizer mais nada, absolutamente mais nada durante 6 meses, a não ser, e quando ele voltar só vai falar do seu jogo. Ora, ele diz que quando chegar vai anunciá-lo próxima vez que ele abrir a boca. isso deve ser muito terrível, porque ele a fazer tratamento de silêncio para toda a gente. Imagina ele a expandir isto para além da internet, até na zona de até no local de trabalho, o pessoal: "Ei, Jeff, isto está fixe, o que é que tu achas?" E o gajo tipo levanta... "Não falo contigo, não falo. Não falo, não me compreendes. Estou sempre a ser mal interpretado." Yeah. Bom, mas é que é o ridículo da situação, porque ele afastou-se da internet, aliás, ele limpou a sua conta do YouTube. Lá se foram os seus fantásticos filmes de respostas a outras pessoas. Apagou o seu Twitter. Meu Deus, o Twitter! Como é que alguém apaga o Twitter nesta altura? Tipo, o Twitter é o mundo, é os sons, é o pilar que suporta o mundo. Como é que alguém... E quem não tem Twitter não existe. Ele não tem... Ei, ora aí está! Ele não tem coração. Logo, eu não existo. Isto é uma atriz. O Jeff anunciaram a morte do Jeff Goldberg, o gajo da mosca, Goldblum. Goldblum. Fuck! Anunciaram a morte dele no Twitter e tornou-se verdade! Só pode! Porque nem ele vir publicamente falar que estava vivo demoveu as pessoas. Portanto, Twitter é o mundo. Anyway, voltando ao David Jeff. O problema é ele pôs-se a chorar que ninguém se entende na internet. Ele fala e fala e ninguém o percebe, é sempre mal interpretado. A parte curiosa é que se fosse, atualmente não podem ir verificar, mas a conta do YouTube dele estava repleta de filmes de respostas dele, ele a gravar-se a responder a vários artigos e a vários outros vídeos do YouTube, praticamente sem perceber o que é que os outros diziam. Era mesmo isso que acontecia. Um dos casos mais engraçados foi, tipo, há um gajo do Detroit, que é o Anthony Birch, e ele faz umas cenas que chamam-se Rants, Rev Rants. Ele falou de uma cena que é... Num desses Rants fez um vídeo sobre que os videojogos não podem ser apenas divertidos. O divertimento é uma coisa fulcral nos videojogos, mas o videojogo não se pode só cingir pelo divertimento, tem de ter mais qualquer coisa. E o David Jeff, simplesmente, na resposta dele, tudo que foi concordo. Da maneira como ele estava a responder, estava a reclamar, mas estava a concordar ao mesmo tempo, e depois reclama com coisas que o outro gajo nem disse. Exatamente. Quer dizer que ele estava errado por ter dito isso que não disse. Coerência acima de tudo. Yeah. Portanto, ele começou de uma forma um bocado infantil essa resposta, a dizer coisas do género: "Isso é tudo muito bonito, mas eu gostava de te ver a trabalhar num estúdio de jogos e a conseguir fazer isto que estás a dizer." Nha, nha, nha, nha, nha. E depois ele quase ia terminando com o "fuck you, Anthony." Aquele, tipo, "I'm gonna say fuck..." "No, I'm not gonna say fuck you. I was going to say fuck you, Anthony, but I'm not going to say that." Esse final, então, é uma assinatura fantástica. Acho que ele devia começar a assinar todos os documentos dele com isso. "No, I'm not gonna say fuck you, but..." David Jeff. É, eu acho que metia no currículo se o gajo tivesse mandado passear. Escrevia lá. Era tipo ele também a mandar ver com a cena do... ele punha-se a mandar vir com a venda de jogos usados, mas depois ele dizia: "Não, mas eu não sou contra a venda de jogos usados, mas isso magoa-me." Mas antes tinha... Ele também estava a dizer que nunca comprava jogos usados. Ele também diz isso nesse vídeo. Eu duvido. Duvido muito. Não acredito mesmo nada dele. Mas seja como for, ele já disse, ele já vem especificar melhor o blackout dele. Ele diz que tudo que toca, dentro da press releases, tudo que seja envolvido com o trabalho, ele não consegue evitar e vai ter mesmo de aparecer na internet. Portanto, só Twitter e coisas desse género é que ele vai ficar calado. Mas em relação a press releases, ele estava a dizer que a próxima vez que ele voltar a falar é para anunciar o próximo jogo, portanto não está mal. Que deve ser o... como é que se chama aquele jogo de carros que o gajo está sempre a negar que está a fazer? O Twisted Metal. Twisted Metal. Ele decididamente quer um novo Twisted Metal. Para a PS. Toda a gente diz que sim. Por falar... Lembras-te da personagem principal? Aquela que aparecia na capa do Twisted Metal Black, aquele palhaço. Um palhaço com o cabelo de fogo. Sim, exato. Ainda palhaço esse gajo. Sabem quem é que esse gajo me faz lembrar? Okay. O Bobby Kotick. Ah! Por mais então, não seja por ser um palhaço. Mas o gajo parece que não aprendeu com as últimas coisas que tinha dito e disse mais umas. Fantástico. Parece que vai aprender a falar. Epá, eu nem sei por onde começar, mas deixa eu ver. Ele está a falar do preço de jogos, não é? Ainda a dar seguimento à outra coisa que tínhamos falado. Ah, sim. Ele estava a dizer que os jogos, se dependesse dele, eram mais caros. Uhum. Já são, dependendo dele. Exato, ele vem só confirmar isso, ele vem-nos dar as contas. Ele estava a dizer que na geração anterior, e eu não sei bem o que é que ele quer dizer com geração anterior, eu acho que ele quer dizer só a fase pré-Guitar Hero. Ele dizia que os jogos eram só $50, a pessoa comprava aquilo, jogava aquilo e depois de acabar conseguia vendê-lo por algum dinheiro ou crédito numa loja de jogos. Mas ele está aqui a dizer que as coisas mudaram e que agora, em vez de gastares $50, porque isto é tudo em dólares, por um jogo, gastas $100 por um jogo e um periférico, extremamente útil no caso deles. Depois, ainda é muito provável que compres expansões, DLC. E ele disse mais qualquer coisa que eu não estou bem a ver o que era. Se calhar é outro nome qualquer para DLC. E acabas por gastar em média $500 por jogo. Não está a exagerar nada, não? Fantástico. Ai, acho que não. Eu acho que ele não está a exagerar mesmo nada. Foi assim tão caro meter o Kurt Cobain no Guitar Hero 5? Não sei. Tipo, eles têm que pagar as contas, né? Agora com... Mas vá lá. Se calhar pensa que a pessoa compra o Guitar Hero com a guitarra e depois vai comprar os outros instrumentos à parte. Pois. Ou então, se calhar pensa que a pessoa gosta tanto do Guitar Hero que compra o DJ Hero e aí a conta vai logo dar aos $500. Pois. Meu Deus, eles não tardam, vão começar a comprar, a vender hubs do USB em separado. Tipo, só mesmo para ligar essa treta toda às consolas. Mas a nova notícia que me dá um bocadinho mais vontade de rir, porque eu sei que muita gente vai achar que isto é uma ótima ideia e provavelmente isto até vai resultar, mas é mais uma daquelas coisas que eu não compreendo. Ele quer juntar o Guitar Hero ao Facebook. Ele quer que a pessoa tenha quase como se fosse o Gamer Card, acho que é isso o nome da Xbox, que diz muita informação sobre o jogador, e ele quer que seja um perfil único para todos esses Guitar Heroes, portanto o Rock Band está fora, jogos da Activision, pronto, com as pontuações, com achievements e depois outras stats, tipo as músicas que tu tocas mais e as músicas que tu tocas menos. Eu acho que isto é pedir para ser assediado online por não conseguirmos passar o Through the Fire and Flames. Eu acho que isto não vai dar. Pá, eu, da minha parte, não tenho qualquer. Eu acho que isto não é progresso nenhum, mas ele acha que sim, mas eu também não acho. Para eles. Há muita gente que compra, prefere a versão de um jogo apenas por causa dos achievements. É verdade, eu vi. O Carlos mostrou-me um vídeo de gente a ganhar pontos muito facilmente com o Avatar. Pronto, então, epá, acho que não me parece nada estranho que alguém prefira a versão Guitar Hero em vez do Rock Band por causa disso. É engraçado que isto já é uma coisa que até já há uns anos atrás o próprio Jeff Gerstmann sofria disto, que era, ele via o Xbox Live como uma arcada única. E basicamente tu tinhas uma coisa, tinhas os gamer points, eram a tua pontuação. E basicamente ele estava-se mesmo viciado em gamer points, e então ia jogar jogos mesmo horríveis para ter mais gamer points e subir no topo. Eram coisas assim ridículas. O novo site, mas nem precisas. Sim. O novo site não é só uma parte, o novo site que ele criou junto com outros gajos que saíram do GameSpot é todo baseado nisso. Ele vai buscar os teus stats aos Live, ao World of Warcraft, e junta tudo num único perfil. Pois é, o Giant Bomb é mais ou menos assim, já tinha reparado. Mas isso é assim, isso tudo de Bobby Kotick, epá, até faz lógica na cabeça dele, porque segundo ele gosta de ele gosta de pôr os seus trabalhadores num ambiente de medo e de insegurança para que eles sejam mais produtivos. É ridículo. Ele, como é que uma pessoa consegue passar isto aqui? A escravatura? Voltamos à escravatura? Fantástico! Tá, eu acho que sim. Mais valia eles criarem o seu próprio Facebook. o coiso. Agora estava a tentar arranjar um nome para um Facebook da Activision, mas minha imaginação está um bocado escassa hoje. Tirei a imaginação para o lado da Blizzard, porque não juntar isto tudo com a Battle.net? Isso era terrível. E quem diz? E quem diz que não vão juntar? Eles estavam a preparar uma plataforma qualquer para o Modern Warfare 2. Não te admires se juntarem tudo na Battle.net. Estou mesmo a ver. Sério? Não te esqueças que estão todos debaixo da Activision. Não era nada de estranhar. Pois é que eu estou mesmo já a imaginar eles até ligarem os próprios jogos, como o Guitar Hero ou o StarCraft 2, e os teus colegas a tocarem numa música vai variar o número de unidades que consegues criar. Usas a guitarra como aqueles outros teclados só com atalhos que tu ligas. Mas é, o gajo, ele. Ainda por cima, ele estava. Para além de querer ligar os jogos ao Facebook, ele também estava a pensar em criar jogos de Guitar Hero que não precisassem de consolas, porque toda a gente adora aquelas consolas plug and play, aqueles comandos plug and play. Até capaz não é capaz de ser má ideia. Se realmente funcionasse, sinceramente. Eu acho que é uma ótima ideia financeiramente ou economicamente, porque para teres mais músicas ias ter de comprar mais instrumentos. E é isso que eles querem. era com isso que compravas cordas para a guitarra e cada corda tinha a informação de uma música. Uma palheta USB. Meu Deus, não lhes dês ideias. Mas o que é certo é que, tipo, enquanto os jogos continuarem a vender, ninguém o tira de lá, por mais cascalho que eu cuspo todas as semanas. Enquanto as vendas forem satisfatórias, ninguém o tira de lá. Verdade. E o Kotick nem me parece ser o pior de todos. Eu acho é que é dos que fala mais. Os outros estão calados e riem-se. É o mais sincero, mas é sinceramente mais honesto. É verdade. Agora que já estamos a falar em vendas, pronto. No Reino Unido, vocês já sabem do aumento de 999% das vendas da PS3. Mentira! Esse aumento é 1000%, não é 100%, é 999%. Esse número muito exato. Eles esquecem-se é de mencionar que é durante em relação à semana imediatamente anterior à entrada da baixa de preço. Ou seja, houve idiotas a comprar a consola uma semana antes dela baixar de preço. Tipo meio de gatos pingados e depois o aumento normal que seria de esperar depois da baixa. Então houve 1% de totós que compraram a consola. Devem estar mesmo muito contentes. Devem estar mesmo muito contentes. Se calhar só venderam uma consola na outra semana. Eu gostava de saber os números mesmo. Sério? É ridículo. Mas pronto, vais lembrar aquelas vendas da Xbox original no Japão. Cada vez que saía um Dead or Alive, havia aquele pip estúpido das vendas, enquanto na semana anterior não tinha vendido nada, para variar. É aquela coisa. Então, eu estou a ver que esse pessoal ainda vai ficar mais danado. Esses 1000% no total de pessoas vai ficar bem danado ao saber agora por causa dos novos bundles, não é, Manuel? É, parece que agora vem um novo bundle de uma PS3 com 250 GB com o Uncharted 2. Pá, não é só o Uncharted, são vários, mas... Claro, mas esse é o que me interessa mais. Porquê é assim tão importante? É irónico. É irónico, nós já tínhamos falado nisto do podcast. Omega, diz aí que é tão porquê que é irónico. O Uncharted é dos poucos jogos da PlayStation 3 que não precisa de instalação obrigatória. O facto de eu vir num bundle uma PS3 com 250 GB é duvidoso, é bastante duvidoso. O que é que eles estão para ali a tramar? O que é que eles poderão estar a tramar, de facto? Realmente, será que o jogo vem com uma feature que vá necessitar assim tanto de tanto espaço no disco? Se calhar vem mesmo, porque Vem! Meu Deus! Vem. Qual é que é a powerhouse de aplicação que vem com o Uncharted? É o Twitter! Twitter! Eu tenho um Twitter! Quer dizer que o jogo também tem um Twitter? Assim identificas-te mais com o jogo, não é? Mesmo! Eu vou já comprar uma Slim. Assim já posso andar a twittar enquanto estou a jogar. Fantástico. E nem sequer tens de escrever. Ele faz isso automaticamente. Que é perfeito. Perfeito. Podemos avisar o resto do mundo quando ganhamos dinheiro em multiplayer ou quando nos ligamos ao multiplayer, de facto. Quando ganhas troféu. Claro. Pois é que vale a pena aí fazer broadcast, anunciar ao mundo. Exatamente. Broadcast. Porque toda a gente quer saber quando tu ganhas um troféu. Exato. Ou quando chegas a um certo ponto do nível que nem sequer acabas o nível, mas chegaste àquele tipo, checkpoint. Parabéns! Porque é que preciso de saber que eu te quero. Epá, tipo, tweet. Epá, cheguei. Acabei de chegar aqui a uma varanda de um prédio. Brutal. Brutal. É, caneco. Devias ter um botão. Pisei uma cobra. Automaticamente. Ai. Que fazia automaticamente uma citação daquela review que teve 21 em 20, o Uncharted 2. Oh, review altamente profissional. Eu acho que, eu acho que esses 21 já estão a incluir o Twitter. Era 20 porque o jogo estava perfeito e depois com o Twitter eles já não sabiam bem o que fazer à nota. Rebentou com a escala. Era a inovação que faltava nos videojogos. Twitter. Exatamente. Porquê que eles não juntam o Guitar Hero com o Twitter? E quem é que acabas a música 5 estrelas, pimbas, Twitter. É, vai, o Twitter vai sempre atualizando a tua percentagem na música. Vendeu. Alta spam de tweets. Dizer os Max assim... Note Streaks. Eu acho que assim finalmente o Twitter acabava. As pessoas fartavam-se. Era quase denial of service. DOS attacks no Reddit. O spam era tão grande. Realmente, acho que estamos a prever alguma coisa. Estamos a prever o cataclismo do Twitter. Quando mais jogos apresentarem ligações ao Twitter e toda a gente e terem atualizações mesmo ao segundo, vai ser interessante. Epá, isto é fantástico, ou seja, já temos a PlayStation 3 a ter jogos. Jogos também. Não é preciso instalar no disco. É o mais impressionante. Agora só falta mesmo. E a Wii? Então, mas e a Wii não tem ligação nenhuma a estas coisas? O que é que se passa? Então, o que é que. Ui. Ui, aí os rumores. Pronto, isto foi mais um Rumblecast, não é? Vamos embora. Não, mas é engraçado. Epá, uau, o senhor da internet estava certo. Mesmo certo. Que já há rumores da baixa de preço da Wii para $200. Quanto é que isto tem escudos? 400 escudos. Mas, pois é, o senhor da internet não se sabe se foi uma calinada que ele mandou, uma posta de pescada bem fresquinha, tal como dizer que a PS3 Slim é mais potente que a PS3. É. Mas pronto, o Google ajudou-me a perceber que $200 dos Estados Unidos equivale a 135,60€, o que vai dar 200€. Pois. Se tivermos sorte. O euro é igual ao dólar. Eu não percebo porque é que o pessoal da contabilidade tem matemática se só tem de mudar os símbolos da moeda. Olha que às vezes, não sei, às vezes aumentam o preço. Às vezes parece que baixa nos outros países e cá sobe. Ou mantém-se, que eu no outro dia vi o Psychonauts aí numa loja a 50€. Yeah. Ah, então... aqui os jogos nunca baixam de preço, só muito raramente. Ou então a 360, a versão arcade, subir mais de 10€. Wink, wink. Nudge, nudge. não é só a versão arcade. Pontos, Microsoft, acessórios, tudo a aumentar de preço. Então, mas vamos lá especular sobre a Wii. Caga na 360, caga na PS3. Deixa o Twitter a descansar um e vamos lá especular, começando agora pelo dominanço de consolas pretas, mesmo pretinhas, bonitinhas, brilhantes, tipo preto mate. Já não é aquele um preto tipo piano em que é cheio de dados. No entanto, o PlayStation 3 ainda apanha bué de dados. Mas e agora? A Wii. A Wii também tem uma versão preta. Mas é uma coisa engraçada. Exclusiva no Japão. Mas só no Japão? Mas já se vendem Wii Remotes e Nunchucks pretos nos Estados Unidos? É para assim, teres alguma coisa para segurar enquanto esperas que a consola venha. Não, mas eu não sei se vocês se lembram de uma entrevista antiga ao Reggie Fils-Aime. Reggae. Quando lhe começaram a falar sobre a baixa de preço, e a resposta dele é: nós ainda nem sequer começámos a lançar emotes de outras cores. Portanto, agora que finalmente começámos a ver o emotes com outras cores, então já sabemos que podemos esperar uma baixa de preço. Nesta altura, com os preços das outras, eu acho que era recomendado para eles. Eu sei que eles continuam a fazer dinheiro e continuam a vender consolas. Eles já perderam, ao que parece, já as vendas da Wii já desceram 50%. Eu não entendo aquela base. Eles fazem dinheiro no hardware desde o primeiro dia. Eles não são como a Microsoft e a Sony. Exatamente. Realmente, mas eles... Eles são muito espertos. Mas eles são gananciosos. Eles vão querer recuperar esses 50% perdidos. Portanto, o que é que eles vão... O que é que eles estão a pensar agora para o Natal? Que o Natal é que é o dia, é que é a altura de vender mais sorrisos. É o Vitality Sensor, pá. É, cara. Já ninguém se lembra disso, mas deve ser. Eu acho que é suposto ninguém se lembrar, porque acho que a Nintendo depois daquilo ficou a pensar. Realmente. Acho que... A reação geral não foi muito positiva, não? Realmente não se ouviu falar mais disso. O meu avô moribundo gostou, mas eu acho que o público não pensou assim, o Miyamoto. Então, vejamos. Então, é só a pensar, a consola vai baixar de preço ou vai manter de preço? Ou vai começar com bundles de jogos? Porque é uma coisa que pouco se vê. No Japão a consola nem sequer tem bundles, ao que parece. Nem sequer se... Preto e o... Tem um bundle com o Monster Hunter 3. Agora sim, exato. É aí que vem a Wii preta. É nesse bundle. Ah! O Monster Hunter 3. Interesting. Que é um jogo da Capcom. Tem cá em Portugal. importem, é com certeza. Tem cá em Portugal. Existe algum PES, algum FIFA para a Wii para se fazer um bundle? Não. Pá, existe, mas não acho que compita ao mesmo nível que as outras versões dos mesmos jogos. Aquilo já traz o Wii Sport. O PS3. Cá em Portugal. Só mesmo então juntar o Super Mario Galaxy 2 ou assim para o Natal. Não? Porque não? Porque não? O jogo parece interessante. Eu adorei o primeiro Super jogo. Mario Galaxy 2? Ainda não lhe toquei. Hã? 2? Quê? Sai este ano? O Super Mario Galaxy 2? Acho que não, mas a questão é. Da maneira como eles anunciaram aquilo, 90% de material novo, de conteúdo novo. Eu acho que já deviam ter já o jogo já devia estar a caminho andado. Sim, aquele supostamente já era tudo ideias que não foram implementadas na primeira versão, coisas que muito provavelmente se calhar até já tinham sido feitas, mas não chegaram à versão final do jogo. Pelo que eu vejo, só vai sair em 2010. Ok, pronto. Então, o que é que a maioria de muitos jogos decidiado para 2010. E já existem rumores que há jogos do primeiro da primeira trimestre. Parte do primeiro trimestre de 2010 que hão de mudar de data outra vez. Porque é que eles são tantos assim? Eles querem mudar para evitar concorrência com os outros jogos, mas depois acabam por mudar todos ao mesmo tempo. Ficar num ciclo vicioso. E agora vão mudar todos ao mesmo tempo e vão dar sempre de mão dada durante anos e anos. Constantemente a serem adiados. Desde que eles usem o tempo extra para melhorar os jogos, não sou contra. Já. Para fazer, para polirem o jogo, está bem. É que chegarem todos ao mesmo tempo. Tá, não dá, os jogos afogam-se uns aos outros. A EA estava-se a queixar que não venderam assim tanto no Natal passado, à volta do Natal passado. Lançaram novas franchises tudo ao mesmo tempo. Idiotas. Para mim são dos melhores jogos do ano passado, Mirror's Edge e Dead Space. Dead Space! Dead Space é muito, muito bom, muito bom. E o Mirror's Edge também, está impecável qualquer um dos dois. Mirror's Edge tinha uma boa proteção contra cópias, segundo o que eu ouvi dizer. Yeah. Ah, não te deixava saltar a uma certa altura e ficava... Exato, eu acho isso tão genial. Eu gosto dessas estratégias de antipirataria originais. Agora o novo Batman Arkham Asylum. Ele, queres dizer, Mark? Diz aí. Não, diz. Ah, não, vocês não sabem. A proteção anticópia do jogo é tu, a uma certa altura, tens necessariamente de usar as asas, saltar, abrir as asas para pairar até uma outra zona, e o jogo recusa-se a fazê-lo. A questão, o melhor de tudo é que houve um gajo que foi aos fóruns oficiais queixar-se desse bug. Boa, acho que também aconteceu com o Mirror's Edge, por acaso, o gajo. Sim, mas isto ainda nível e não conseguia saltar. Isto ainda ganha mais pontos que essa cena do Mirror's Edge, porque o gajo foi reclamar sobre o bug do jogo antes do jogo ter sido lançado. Ah, ok. Esse senhor é genial. Eu ia comparar isso com outra situação, mas essa já passou, esta há milhas. Que era um jogador nos fóruns oficiais do World of Warcraft a perguntar como é que se criava um servidor ilegal. Eu lembro-me disso. O admin respondeu só com um facepalm em texto. É assim. Yeah. Yeah. Yeah. Depois fiz loco tópico. Esses mods com sentido de humor têm sempre piada. Finalizando a conversa da Wii, eles têm de fazer eles vão fazer definitivamente qualquer coisa para recuperar desses 50% dessas perdas de vendas, ou como o Mega está ali a dizer, ou não, porque segundo a Nintendo eles não estão a fazer concorrência com mais ninguém. Eles estão no mercado à parte. Exatamente. Eles são o seu próprio mercado. Também é isso que as third parties se queixam. É, só vendem jogos Nintendo, não vendem outros. Todas as outras empresas, a Nintendo é que são dependências da Nintendo. A Nintendo usa-as apenas para criar uma ilusão que há mais concorrência no mercado. Eu acho que não se tem saído muito mal assim nisso. Eu queixo-me um bocadinho de não haver assim tantos jogos que me interessa jogar na Wii, porque eu não tenho uma PS3 nem uma 360. Mas financeiramente, já que o objetivo principal deles não é mesmo vender sorrisos, acho que estão a sair bem. E realmente só mesmo a Nintendo para destruir tudo aquilo que ergueu como base para os jogadores hardcore. Eu sou daquelas pessoas estranhamente otimistas que ainda pensa que eles estão a fazer isto em parte para depois poderem voltar em grande. Admira-te. Há quem diga que estamos mesmo à beira de uma Wii HD também. Eles estão a destruir a indústria e a base de jogadores hardcore para depois recomeçarem a indústria de novo. É isso que estás a dizer? Isso é um bocado a teoria da conspiração. Eu não estou a dizer recomeçar a indústria. Não é bem isso que eu estou a dizer. Não, o que eles fizeram depois para os hardcore gamers, exato, o que eles fizeram foi, eles já lançaram quase todos aqueles títulos que as pessoas estavam à espera de ver, que são aqueles que eles lançam em todas as consolas. O que é que ainda falta? Zelda, repau, e realmente assim já foi, sim, exato, falta o Zelda. Há gente a falar de um Kid Icarus, está sempre gente a falar de um Kid Icarus. Eu não sei porquê, desde há 20 anos que eles andam a falar de um Kid Icarus. Eu não sei porquê, o jogo não é assim tão bom. É, eu realmente o da Nintendo. É engraçado, mano. Não joguei o suficiente para perceber o que é. A música é fixe. É que é engraçado. Do Kid Icarus e do Metroid, nenhum deles teve sucesso no Japão. E desses dois, o Metroid é que teve sucesso nos Estados Unidos. O Kid Icarus não teve assim tanto sucesso. Mas, a única coisa é que os fãs sabem que a Nintendo não consegue criar novas personagens. É muito complicado. Portanto, eles já estão fartos de verem sempre as mesmas personagens, que depois lembram-se: espera lá, o Kid Icarus foi pela Nintendo, não foi? Oi, façam um Kid Icarus, por favor, por favor, por favor, por favor. Não conseguem criar novas personagens. Estão aí o Baby Mario e o Baby Luigi e o Baby Mario. Ah, e Luigi. Os Pikmin na última geração ainda. Sim. Também. Wario! Uá! Não, mas sabes que mesmo aí eles não são assim completamente originais. Sabes como é que se chama o capitão da nave em japonês? O Olimar, exatamente. É Olimar, que é Orima, que é Mario. Yeah, exato. Fogo. Bolas mesmo. E vamos então entrar na fase final do podcast, que já está bastante longo para o pessoal que sentiu a nossa falta, a nossa sincera falta na semana anterior. Vamos à secção do choro. O choro é livre. Pessoal, quem tem lágrimas para derramar, no bom sentido, no mau sentido, em relação a qualquer coisa que seja? Não? Ok. Não. As minhas lágrimas vão no sentido dos seios das personagens do Ninja Gaiden Sigma 2. É de chorar por mais. Mas são lágrimas de alegria. Exato, lágrimas de alegria. São de um olho é alegria, do outro olho é meio revolta. Mas como é que os teus olhos conseguem fazer outra coisa se não olhar sem parar, sem piscar? Bounce. É assim. Tudo o que eles dizem que é novidade neste abanar de mamas do Ninja Gaiden já tinha sido feito no Metal Gear Solid 4. Exato. Mentira. Nos mamas da Rose. Exatamente, nas conversas do codec. Isto não é novidade, isto não é bem progresso. Pronto, já vou comprar a minha PS3 Slim. Tchau, eu saí imediato. Deixa só acabar o podcast. E pronto, é para aí que vão as minhas lágrimas. Falsa inovação. São lágrimas bem derramadas no vale dos cheios da Rose. Silicon Valley. Ora, o meu choro é uma coisa assim dividida. É um mapa que eu joguei no Team Fortress 2, que é um dos melhores mapas do mundo, simplesmente. É simples, bastante simples, é quase uma cópia de Two Forts, mas sem água no meio e assim. E é Capture the Flag, ou Capture the File, porque aquela merda é uma mala com um fecheiro lá dentro. Anyway, uma mala? Uma mala. Yeah. Mala bem. E depois estar a falar do Ninja Gaiden. Estou um bocado mal. E isto é mesmo para manter tesão, porque as malas estão agarradas às costas de Velociraptors. What the fuck? Isso sim é progresso. É fantástico. E quando tu capturas a mala, tu, na verdade, vais com o Velociraptor agarrado a ti, nas tuas costas, a matar-te. E eu estava mesmo a berrar: what the fuck is this? Isto é muito, muito what the fuck. E é fixe tu ouvires os rasgos e o som do Velociraptor nas tuas costas aos berros. E é suposto que conseguires capturar a inteligência? Sim, mas tu depois morres. Portanto, é tipo batata quente. Ah, ok. E acho que é um dos melhores mapas do mundo. Valve, se vocês ouvem este podcast, que eu sei que vocês ouvem decididamente, e eu sei que vocês sabem português e tudo. Sonhador. Agarrem nisto. Agarrem nisto. Pode ser chamado. E outra coisa que eu queria adicionar era, no podcast anterior, recordemos-nos do Alarca a comentar as peripécias ou falta delas da Microsoft em Portugal, e acontece que há Microsoft em Portugal? O Alarca acredita que sim. Tenho de falar com ele. É que eu tenho novas provas, mas eu acho que eu tenho provas para esse rumor. Acho que então, vi nos fecheiros secretos, mas eu acho que é verdade. Eu acredito. E ao que parece, a agência de relações públicas da Microsoft, aquela que a gente não conhecia, foi-se embora, e então a Microsoft mudou para outra, e pronto, e então houve uma quebra de contactos. Esqueceram de nos adicionar à mailing list. Pois, porquê? Porquê que será? Pode ser que eles ouçam o podcast. Sim, eles devem ouvir decididamente. São só gajas por lá e são só gajos por aqui. Pá, eu acho que é o podcast. Nós somos o culminar do líbido macho. Okay. Era o teu momento. Era o meu momento e perdi-o. Tipo, foi, fico flácido. Repara, é a segunda vez que falamos da Microsoft de Portugal e alguém diz flácido. Outra vez foi o Alarca. Porquê que estás a contar isso? Porquê que estás a apontar? Não sei, eu vi este paralelo. Ele lembrou-se, já. Portanto, Microsoft, mais... estás a ouvir, toma nota. Se não queres que o pessoal continue a descrever-te como flácido, faz qualquer coisa. Anyway, terminou mais um Rumblecast. Espero que tenham adorado. E se adoraram, rezem muito, façam mais adorações, enviem os vossos sacrifícios. Sim, sacrifiquem as vossas virgens no nosso enorme vulcão. Optoneira? Optoneira. É isso mesmo, aproveitem. Aproveitem e vão à XL Party em Oeiras e sacrifiquem as vossas virgens na nossa enorme betoneira. E assim termina mais um Rumblecast. Tchau, tchau, beijinhos, adeusinho. Hasta lá, vista. Até a próxima. Muitos beijinhos. Mua. 1 tem de ser o Alarca a fazer, ele é que sabe fazer.